Nesse mundo em que vivemos, cada dia percebemos uma grande confusão. As pessoas se maltratam, se odeiam e se matam pela tal religião. Outro diz que vai mudar apenas quando chegar outra reencarnação. É tanta sem-vergonhice nesse mundo de imundice que se perde a razão. Mas Jesus está voltando pra levar a sua igreja para a bendita Sião. E eu irei morar no céu com Jesus meu Salvador, na cidade de alegria onde existe harmonia, muita paz e muito amor. Mas eu irei morar no céu com Jesus meu Salvador, na cidade de alegria onde existe harmonia, muita paz e muito amor. E o tempo vai correndo e o homem vai vivendo assim como ele quer. É negro que vira branco, fêmea diz que agora é macho e homem vira mulher. Pai não ama filho mais e o filho mata os pais, o respeito não se tem. Tamanha barbaridade viver nessa sociedade, ninguém pensa em ninguém. Mas Jesus está voltando pra levar a sua igreja pra nova Jerusalém. Além, e eu irei morar no céu com Jesus meu Salvador, na cidade de alegria onde existe harmonia, muita paz e muito amor. Mas eu irei morar no céu com Jesus meu Salvador, na cidade de alegria onde existe harmonia, muita paz e muito amor. Os jornais vão proclamar, a TV anunciar a terceira grande guerra. Todo o povo vai chorar, mas a igreja vai estar muito longe desta terra. Tudo vai ser preparado para começar o reinado do chamado anticristo. Quando esse dia chegar, não se vai nem procurar a cama para dormir. Mas a igreja jubilosa regozija vitoriosa lá na glória do porvir. Eu irei morar no céu com Jesus meu Salvador, na cidade de alegria onde existe harmonia, muita paz e muito amor. Mas eu irei morar no céu com Jesus meu Salvador, na cidade de alegria onde existe harmonia, muita paz e muito amor.